Puxa, que eu acho que é uniforme. Qual é o tipo do equipamento? É um Bravo Novembro 2 Alfa. Islander. Bravo Novembro 2 Alfa, ciente. Decolado aos 2 meses, 935, controle, boa viagem. 1935, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, o Gono 333 decolou, passa 1.200 pés na saída da El, Gono 333. Ciente, Gono 333, este é o controle, Salvador, está em contato o radar. Ciente, Gono. Endurance 0410, this is Destination Abort 73, New York City, Galeon. Person on board, please. 73. Through taxi via India and Alpha, holding point 110, tower 118.6, altimeter 71010, have a good flight. Okay, the Alpha, hotel 7810, 186, have a nice day. Code 5032 and altimeter 71010, have a good flight. Okay, 5032, 1010, thank you. Papá Romeu, X-Ray Juliette, confirme. Papá Romeu, Charlie, Juliette. Está de Montes Claros para Feira de Santana. Só que estou mudando de destino com o centro de Recife. Da presença do destino Maceió, mais uma hora, 33 minutos. Simano Maceió, 1-8-3-2. Confirmando o aeroporto de Alagoas. Charlie Romeu, Juliette. Tô ciente, eu anotei os dados. E qual é a sua posição agora? 35.000. Ok, eu preciso que o senhor dê a sua posição em relação a Salvador. Ok, radial presente em Salvador. Tá confirmado então. Estou autorizado para sobrevoar 2.000 pés. Do Travesse e o Parque São Rafael. A 57 milhas de Salvador. Ok, a radial é a 357 milhas. Qual é a proa que o senhor está mantendo agora? Proa 062, de Sinaceira, proa de Sinaceira anterior. Positivo. Até Feira de Santana o senhor vai alterar a sua proa? Dá pra alteraria mais 3 graus direito. Tá, ok. Me diga a proa magnética que o senhor vai voar então pra Maceió. Ah, lá. É 072. Ok, proa 072. Nessas condições, o senhor vai voar fora da área terminal de Salvador. O nível vai ser qual? Onda 5. Ok. Nível 1-1-5, a proa é 072, em voo visual, prosseguindo agora para Maceió. Chame Recife, frequência 1-2685, caso negativo 12545. Você está voando além das 40 milhas, fora da área terminal Salvador. Estabilizou na LS, azul 4-1-6. Ciente, checa o trem, torre 1-1-8-6. 862, obrigado. Afirmo, 12685 e a secundária é 12545 no setor. Ah, ok, ciente. Equipamento Bravo que Luiz, que não foi entendido o cotejamento do nível e do transponder. Poderia verificar equipamento Clareza 2. Essa melhorou um pouco, Clareza 4, Bravo que Luiz, que correto. Confirme o estacionamento, está com 2 a borda. Lombar Alfa, prossiga para a rotatória. Seguindo para a rotatória, ainda não lembra Alfa. Whisky Oscar Uniforme, passa ao Monserrat. Afirmativo. Ciente, prosseguindo para o final da pista 17, aguardando transferência. Ciente, para o final da pista 17. Positivo. Gráfico Luiz, boa tarde. Acione e chame para o táxi. China 6315, do you have inside the Embraer 190 from Azul Company? Yes, okay, I'll start the track after cleared line up and wait, runway 10. After track, line up and wait, China 6315. Prossiga, sanguíneo bravo. Chamado, chame no ponto de espera da 17, sanguíneo bravo. Quem me chamou solo? Sanguíneo bravo decola já de imediato. Imediato, autorizado. Autorizado, Força Sul, decolagem pista 17. O vento, 130 graus, 112 nós. Ainda bravo, senhor. Gol 1333, chame Recife 1260. 1260, gol 1333. Obrigado e boa tarde. Gol. Azul 4116, solo aos 33, direito 219. 219, obrigado. E 1186. 186, obrigado. Whisky Oscar Uniforme, chame de base para a final da 17, o ajuste é 1010. Tango de Bravo fora de solo. Tango de Bravo, decolado aos 34, 1935 é o controle, boa, bom voo e até a volta. Até a volta. 278. Off and way 10, wind 120 degrees, 12 knots. Decolou de Salvador, estou se autorizado através de Pituaçu. Para eu ascensão de até 2 mil pés do parque São Rafael, por aproximadamente uns 5 minutos. Qual vai ser a altitude lá no São Rafael? Precisava de 2 mil pés. Ok, vamos subir então para 2 mil pés a partir de agora, câmbio. Vai iniciar 2 mil pés a partir de agora, câmbio de Abravo. Positivo, dentro em breve você vai voar direto lá pro parque solicitado. Ok, já vou pro asa direto lá. Já vou acessar já para 2 mil. Eu tenho um Islander que está a 1000 pés a nordeste de Simbra para pousar na pista 107. Eu sugiro que o senhor mantenha o rumo oeste ainda para o 270 e aguarde em subir em ascensão para 2 mil. Aguarde para voar sobre o parque. Está aguardando o Tango de Bravo. Estou visual com o tráfego para pouso na 107. Ah, positivo. Curva esquerda e evite o tráfego. Bom, net 35, call departure on 119 decimal 35, have a nice flight, sir. 119.35, so long. Thank you. Whisky Oscar Uniforme, pouso autorizado, pista 17. O vento 130 graus, 10 nós. entendi, confirme. Papa Romeu, Romeu Alfa Bravo, decolou de Grupo Zulu, Costa Azul, vai para Serra do Vitor Romeu, senhor. Vai manter o tempo bem no corredor Serra com 4 a bordo. Roberto Bravo. Ciente, Costa Azul para Salvador, 4 a bordo, acione normal no transponder. Vai para Serra do Vitor Romeu, senhor. Gente, chamará para a final Índia November Alpha. Ocean 315 Control, radio contact. Olha. O Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, queira desculpar. O senhor decolou de Costa Azul e vai para a ilha de Taparica, é isso? Afirmativo, senhor. Ok, anotei, chame do Travesso Farol da Barra. Dia Bravo, está autorizado 2.000 pés durante 5 minutos. Hora certa 1:06:37 no setor solicitado. 5 minutos, tá. Ciente, Dia Bravo. Ciente, Whisky, Oscar Uniforme, Solo 37, frequência livre no corte. Índia November Alpha, dá presente em corte final, da 1:07, chame na segunda milha. Ciente, pegará a proa da final, chamará na segunda milha, Índia November Alpha. Controle Salvador, boa tarde, 3154, descendo para 1150. 3154, isso é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1090, via chegada a Mare, desça para 2000. Via Mare, 1090 para 2000, 3154. Olha o azul patrulha no meio. Chega. Poderia confirmar se apostar a 09 mesmo, senhor? Que nós precisamos estar preparados, tá cheio de coisa aqui no caminho pra gente. Ativa o 09, azul patrulha no meio. Ok, tá sem balizador e tá tudo despreparado, tá ligando o finger aqui pra gente. É companhia mesmo, ok? É jurisdição do solo, não. Ah, tá ok, vou informar o pessoal aqui, obrigado. Autorizado, 1:07, Índia November Alpha, o vento 1:30 graus, 1:12 nós. Gente, pouso autorizado, Índia November Alpha. Mike Golf Mike, controle. Ok. É, quantos minutos para pousar em Candeias? Muito bom, chame em Candeias. Bravo Uniforme chamando Salvador, tem um tráfego cruzando a sua proa aí no 115, desça até o nível 130, chegada é bom, FB 10. Mike Bravo Uniforme. Uniforme, até de novo, trouxeram a dança, cadê o Bravo Uniforme? Ocean 6315, contact center frequency 1260. Contact center 1260. Thank you, Ocean 6315. Ver Alpha, Solo 42. Qual o pátio que prossegue? Pátio 4, indo na Ver Alpha. O Bravo que Luiz que autorizado a linha e manter a 17 e deixe a Oscar livre para um Cessna 150 ingressar na Oscar, ok? Índia November Alpha 180 autorizado, backtrack. Prossiga para Taxi Oscar e Pátio 4, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Informalizando a. Prova uniforme, aciona a identificação. Mike, Bravo Uniforme está passando gel. Vamos ajustar agora a 1010, descer para 5000, já superou o tráfego informado. A chegada é bom. Minutinho, 1010, 5000, uniforme. Obrigado, November Alpha. Boa tarde. Paciente, chame para livrar Candeias e prosseguir para Salvador. Ah, muito bom. Qual o seu estimado para pouso em Salvador? Rua esquerda. Bravo. Siga. Ah, agora vai para 500. Tá descendo para 500. Vai com todo a Brasil Gás. Ciente, 500 pés sobre o Brasil Gás. Controle está ciente. Grato. Controle Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, controle. Foi agresso de Estrado Forte. Mantenha acionado 0241, 0 único a bordo, 510, entrando na CTR. Positivo, operação permanece visual, o ajuste no 090, sempre na escuta, Romeu Lima. Na sua escuta, o destino do Romeu Lima é o Costa Azul de novo, senhor. Positivo, dentro em breve vai ser instruído a chamar a torre para o cruzamento. Ciente, o papá Romeu Lima. Bravo, Kilo Whisky, decolado aos 4:30, tome proa da Praia do Forte. Chame o controle 1935, bom voo e até a volta. Proa da Praia do Forte, chamará o controle em 1935, Bravo, Kilo Whisky. Correto. Salvador, papapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, controle. Quando pronto, ajustar em 1010, descer para 5000 para chegada bom. 1010, para descida até 5000 da bom, com Alfa Charlie Mike. Então, 3154, livre, aproximação ILS. Cliente, repórter estabilizado em ILS da 103154. Mike Eco Vitor retornando da plataforma, na escuta. Ciente. Vai ser 9 dias. Vai ter 9661 nesse seu controle, Salvador. A chegada é bom, ficando pronto, descer para 5000 com 1010. É, a minha possibilidade é descer para a proa da VLR. Nós vamos pousar na pista 107. Anotei a solicitação com relação à pista, vamos manter a bomba em descida para 5000. Céu. Contém o Salvador, boa tarde, Tabatão, Bravo Kilo Whisky. Contém a proa da Praia do Forte, 1 a 1010. Bravo Kilo Whisky, litoral norte, mantendo 1000 pés ou irá ascender para o 035. Kilo Whisky, atrás de Jauá, gostaria de ascender para o nível 035. Está autorizado. 035, porém, irá manter-se afastado de Salvador 15 milhas. Irá manter afastado de Salvador 15 milhas, Bravo Kilo Whisky. Bravo uniforme, desça para 4 mil pés. A intenção é pousar na pista 17. Eu entendi que pousa na pista 17, não é isso? Afirma. Ok, aproxima-se de bonfe, vamos prosseguir na descida até 2 mil pés. Positivo, até 2 mil pés, Bravo de Fato. Afirmativo. A partir de agora o senhor pode manter a proa 175, 175 para aproximação e pouso pista 17. Positivo, até o próximo 175 a proa, descida para 2 mil pés, Bravo de Fato. Salvador, boa tarde, voo no 648. 648, aciona a identificação. Tango de Abrava. Prossiga. Tá com proa da Ribeira agora. Vai da Ribeira até o centro histórico, vai tacando o Ciente. Ciente, Tango de Abrava. O nome 648 está em contato radar. Desça para 2000, via Mari, 1010. 2000, 1010, via Mari, repórter Helena, 648. Quanto poder eu descida, o 9661? Para 5000. Para 5 mil. Controle é o Michael Mike. Siga. Tá, 5 minutos fora. Mike Golf Mike, chame a torre, 118,6. Ai, que graça, amigo. Controle aqui é o Papatão de Braço 3. Será que é possível a gente subir na função e já lá, com a linha direta de Alagoinhas? O senhor tem condições de curvar direto para a Lagoinha, subindo? Afirmativo, Bravo Kilo Whisky. Ok, o senhor já passou 1.100 pés, não é isso? Negativo, estamos tendo 1.000 pés aqui, Bravo Kilo Whisky. Vamos subir, capitão. Vamos subir para o 35 e voar direto para a Lagoinha. Graças, autorizado para direto para a Lagoinha subindo, Bravo Kilo Whisky. Então, 3154, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1986, 3154. 386, 3154. Mike Bravo Uniforme, já em condições de prosseguir a aproximação visual pouso Piston 7? Afirmativo, senhor. Está autorizado prosseguir descendo, aguarde transferência. Mike, Bravo Uniforme. Uniforme, está visual e aprovado. Proposta e aceito, 1651, prossiga visual e aguarde transferência. Ano 54, informo a sua esquerda, aproximadamente 5 milhas da cabeceira 171 Robson 44, não interfere com o pouso. O ajuste é 1010, tem pouso livre, 10, vento 130 graus, 12 nós, 3154. Livre pouso 10, centro do traço 3154. O Mike Golf Mike, continue na aproximação, atento ao Airbus da TAM, passando externo, no momento. O vento é 130 graus com 12 nós e aguarda liberação do pouso, 917. Mike, está visual para trás, está aguardando a liberação do pouso. A Serra, chame a torre no 86 para autorização. 86 para cruzamento do setor de decolagem da pista 1017, após retorne a essa frequência. 118.6, até daqui a pouco, senhor. Papá Romeu Lima. Até. Mike Bravo Uniforme, já avista a cabeceira 17? Positivo. Eu não entendi. Positivo. Ah, ok. Chame a torre, 1186, reduza para instruções, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Mike Bravo Uniforme. 18.6, reduzindo para aproximação, Bravo Uniforme. Editorial está visual com o Airbus, o Papá Romeu Lima. Serra, Serra, prossiga. Gente, aguarde só um instante, ok? Para o jeito de manutenção na Oscar. Mike Bravo Uniforme, boa tarde. Chame na final de 5 milhas da 17, é o número 2 para o pouso, informo o tráfego à sua frente, é um Robson 44, ok? Continue na aproximação, ajuste é 1010. Uniforme, até para a final de 5 milhas da 17. Mike Golf Mike, observe a aeronave da TAM, prossiga direto para o pátio 5. Informe no solo controlado, o vento é 120 graus com 1 a 12 nós. Mike. DCT Leda, após direto bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, após intercepta, Hotel Zulu 16, BHZ, Bravo Hotel Zulu, após prossegue direto Zanete. O Azul 4131 decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto bridge. Aciona 5103, frequência do controle 119.35. Lima. Ok, o Mike Bravo Uniforme, continue na aproximação, o Robson 44 à sua frente, vai prosseguir direto para o pátio 5, à sua direita. Não vai interferir com seu pouso, aguarde apenas a liberação. Serra, Serra, táxi até o hotel para o cheque e reporte, corrigindo, na Oscar e reporte na Oscar, ok? Então, 3154, solou ao 55, direito 219. 3219, 3154. Bravo Uniforme, cheque trem, pouso autorizado na... no 7, o vento é 120 graus, 10 nós. Passado travado no hotel 7, Uniforme. Torre, o Papá Romeu Lima já livrou no 0, permissão para cruzar.